Patrício Lima, compartilhando sentimentos. Sei que cê tem o dom de iludir, de hipnotizar. Quem te faz bem, você só quer maltratar. Mas não vou ser mais objeto seu, e nem vou mendigar seu falso amor. Mas antes de ir embora, te peço o último favor. Apaga o meu número da sua agenda, esqueça tudo que a gente viveu. Apaga as fotos do seu celular, esqueça que um dia eu já fui seu. Apaga o meu número da sua agenda, esqueça tudo que a gente viveu. Apaga as fotos do seu celular, esqueça que um dia eu já fui seu. Esqueça que um dia eu já fui seu. Portal do Arrocha. E pra cantar comigo, meu parceiro Naldinho, meu irmãozinho Patrício Lima, o pai da criança chegou. Sei que cê tem o dom de iludir, de hipnotizar. Quem te faz bem, você só quer maltratar. Mas não vou ser mais objeto seu, e nem vou mendigar seu falso amor. Mas antes de ir embora, te peço o último favor. Apaga meu número da sua agenda, esqueça tudo que a gente viveu. Apaga foto do seu celular, esqueça que um dia eu já fui seu. Apaga meu número da sua agenda, esqueça tudo que a gente viveu. Apaga foto do seu celular, esqueça que um dia eu já fui seu.